Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em Vaza de la Aqui é Joel Suki e acordar cedo e dormir tarde é a minha vida. Aqui é o Jota e por um dedo não fico rico e por cinco eu não morro. Pois é. Né? Aqui é Theolus e eu adoro trabalhar. Mete o pouco, né, velho? É, pois é. E aqui é o Neto Maru e Step trabalha, é sempre bom ter um reserva. É, fazer o quê, né? É. Vamos lá. E no episódio de hoje vamos falar sobre histórias trabalhescas, né, cara? As histórias que sempre acontecem lá no trabalho. Então vamos lá, e beijos. Correio. E vamos para mais uma semana de mais Vozes na Caixa. Vamos lá. E o que é que temos de recado para essa semana, Neto? De recados, eu acho que a gente tem que começar aí parabenizando o nosso colaborador mega foda, né? E o Doug. Olha aí, cara, o Dougzão, né, bicho? A Lia também, cara. A Lia tá postando muito. A Lilith, né? Pois é, cara. O Doug e a Lilith, eles estão postando muitas notícias aí. É, quem acompanha o asileitor.com.br todo dia tá conferindo, tem muita notícia aí do mundo de games, animes, séries, filmes. Os caras devem ser os mais informados aí da web, estão compartilhando aí o conhecimento deles, né, diariamente no Asileito. Vale a pena. A gente deu só uma paradinha ali nos artigos e nas colunas, mas vai voltar, né? Pois é. Tá rolando muita coisa também no Facebook, né, cara, do Asila, a fanpage. É, cara. Se o cara não conhece, vá lá, facebook.com/asileitor, tem muita coisa bacana rolando lá. E você pode comentar também no site, né, cara, que é sempre importante. Como a gente já disse, asileitor.com.br, você entra lá, ouve o cast, tem aquela barrazinha à sua direita, né? Pois é. E você já pode ir comentando aí, não custa nada, né, o cara deixa o comentário dele, a opinião. É, cara, isso aí é que é o mar. E o Twitter, o cara não precisa nem falar, né? Pois é, né, cara? O arroba Asileitor aí, se o cara não conhece, basta seguir o Asileitor que o Asila twitta um bocado de putaria massa, né? No Twitter, a galera do Asileitor é praticamente 24 horas. Pois é. Primeiro e-mail, David Lima, Calcaia, 26 anos, designer gráfico e trabalho com concept arts de parques temáticos. Caralho. Está de putaria, mano. Essa profissão aí é interessante. Não, mas tu sabe o que eu imaginei? Eu acho que esse bicho deve ser um daqueles caras que ele trabalha em casa. Olha aí. Se liga, a Disney deve mandar as plantas, tá? Não, mas a gente quer um desenho assim e tal, e ele faz em casa. Vamos ver o que é que ele vai dizer aí nos comentários. Quem Calcaia, mano. Pois faz. É, cara. Será que foi ele que projetou o Beach Park ali? Tu sabe que o Beach Park não é em Calcaia, né? Mas beleza. É, pois é. Fala aí, galera do Asila. Descobri vocês no por acaso no trabalho. E é a primeira vez que escrevo, mas me divirto muito com as histórias de vocês. O cast de histórias de liseira, histórias de colégio, eu chorei de rir e ainda fui chamado a atenção no trabalho. Ô, sacanagem, mano, do chefe do David aí. Gostei muito das informações passadas no cast do Chaves, que fizeram parte da minha infância. Mas pra mim o melhor de todos foi o cast a Batalha do Apocalipse Zumbi. Esse daí também foi um dos meus preferidos. Foi foda, cara. E sempre pensei nessa possibilidade de isso acontecer aqui em Fortaleza. E como fã número 1 do Resident Evil, eu fiz uma arte de uma possível Infestação zumbi aqui no Ceará, olha aí, cara. E aí tem dois parênteses foda. O primeiro é que mais um ouvinte aí mandando ilustrações, né? Isso aí é muito massa. E se você é designer, tá ouvindo o cast, se você gosta de desenhar, tá ouvindo esse cast agora, envie ilustrações também pra gente, né, cara? Que a gente divulga aí no site, cara. O site tá com uma visibilidade legalzinha e tal. É um bom, vamos dizer, um meio de você divulgar a sua arte, como a gente vai estar fazendo aí com o David, que, diga-se de passagem, muito foda. Ficou engraçado, cara. Tem um link aí embaixo, a Infestação Zumbi do Ceará, né, da Praça do Ferreira. Gostaria de um dia poder participar de algum cast falando um pouco da valorização dos designers em Fortaleza. Olha aí. Bem, galera, não posso me estender muito nesse exato momento. Eu estou assistindo aula de editoração eletrônica. Olha aí, cara. Puta, né? Mas se vocês lerem esse e-mail, eu vou ficar feliz que só, porra. Olha aí, tá lido, né, cara? Próximo e-mail aqui vem de Lico, 22 anos, analista de sistema, 5 meses já, e ele aqui dá aquele comentário maroto: troquei de emprego não, pô. Que fala, cambada, no último cast de concursos eu nem vou comentar, porque já trabalhei na Caixa Econômica Federal. É isso, aí. Olha aí. Gostei morar, mas se for ver pra esse lado, ele decaiu, né, mano, a carreira, mano. O cara era funcionário público, né? Olha aí, cara. Ah, mas porém, no cargo de aprendiz, era bem foda. Tinha um amigo meu, mano, que era aprendiz da Caixa Econômica Federal, o negócio lá era tenso. Caralho. E ainda mais aprendiz, né, cara? O cara só leva fumo, né? Será que ele foi meio que profetizou, hein? Porque ele tá contando uma história de emprego foguete num cast teoria surpresa, né? Pois é, cara, olha aí. Beleza. Ele diz aqui que era um vagabundo total, nunca fez concurso pra porra nenhuma. E por isso que ele vai comentar só o cast de zumbis. Mortos-vivos e zumbis. Pra mim, são a mesma coisa, mas pelo que eu entendo, existem dois tipos, que são zumbis e mortos-vivos. São criaturas que morrem independente de estarem em decomposição ou não, já morreram. Tem os movimentos lentos, raramente correm, quando correm são desengonçados. Independente de terem revivido por magia, macumba, vírus e o diabo A4. Aí depende, né, cara? Porque tem vários tipos de zumbis aí que... Depende de quando começa a infestação, mano. Cada infestação... Depende se a região é quente ou não, né, você? Aí o outro tipo de morto-vivo aqui que ele diz é o infectado. Os infectados são aqueles que não morrem, logo não houveram danos na sua coordenação motora. Os bichos são rápidos, ágeis e ainda têm noção de vivência. Não humano, mas animal, como a caça. Olha aí, o bicho é perigoso. Tu sabe que eu achei no cast, mas alguém disse isso aí, que eles são, acho que foi o Jota, que eles são movidos por instintos. É verdade. Ninguém confiou não, viu? A negada escrotizou o cara. Pois é, né, cara? Olha aí. Eu, pelo menos, gosto dos dois tipos, mas quem não gosta de zumbis, né, cara? Pois é, cara. Aí, se possível, eu gostaria de pedir que colocassem um campo no final da descrição do cast com as músicas que tocam nele. Pois é, cara. Mas você pode comentar, né, pedindo a música lá no... nos comentários, né, do episódio e tal. Que a gente sempre dá uma olhada e tal e responde lá. E o próximo e-mail aqui é o do Wellington Cândido, 24 anos, estudante de nutrição e bartender nas horas vagas. Olha aí, cara. Esse aí é uma boa pro Manel, né? São Paulo, capital. E aí, pessoal, não sou muito de comentar nos podcasts que ouço, mas pro Asila vale a pena. É, porque o Asila é o Asila. Pois é, cara. Eu curto muito ouvir vocês, principalmente pelo fato dessa mistura de humor, sotaque e nerdices em geral. Aí, aí. Também sou da turma que veio através do famigerado Isinobre, o padrinho, né, cara? Pois é, cara. É o padrinho porque a gente era pobre e fudido, né, na época que ele tweetou. Pois é, né? E quebrou um galho danado aí. Um abraço pro Isinobre. Eu já prestei muito vestibulinho / vestibular e concurso público. É porque tem a diferença, né? Do vestibulinho pro o vestibular, né? Eu não faço a mínima ideia de ter um vestibulinho, mas... Lembro que logo na primeira vez que eu fui fazer a prova de um vestibulinho, fui comprar uma garrafa de água, cuja qualidade da garrafa era bem bizarra. Pois bem, cheguei na sala, sendo um dos últimos a me sentar, e acabei colocando a garrafa em cima da carteira. Até aí, beleza, né? Sim. Mas logo em seguida, a monitora da prova pede pra minha fileira de carteiras vá um pouco mais pra frente, pra encaixar mais um candidato. Olha aí, é um filho da puta que chega por último e caga o pau em tudo, né? Pois mano? É, cara. Não deu outra. Quando fui erguer minha carteira pra ir pra frente, a garrafa d'água caiu no chão. Olha aí. E estourou. Foi aquele tsunami na sala. Vide! É bem isso. Será que era uma sala de anões, mano? E como já tava em cima da hora de fazer a prova, tive que fazer sobre a poça de água, sem falar nos outros candidatos que olhavam feio pra mim durante toda a prova. Olha aí, velho. E o foda deve ser a sede, né, mano? O cara tá lá escrevendo e tal, e vê o cara do lado dele tomando água bem geladinha, e a porra da água dele no chão. Tem outras histórias mais curtas, como a que não consegui me concentrar por ter vontade de rir durante uma prova. Isso é estranho. Pois sempre que eu olhava pra frente, tinha uma aranha passeando nas costas do outro candidato. Mas isso aí é massa. Aí tá justificado, porra. Sair batendo na casa dos vizinhos da escola pra descolar uma caneta estilo Bic. Olha aí, já que a prova do concurso não aceitava canetas opacas. Porque assim, ó, muita gente não sabe que quando você vai prestar o Enem, o corpo da caneta tem que ser aquele transparente da Bic, se liga? Ah, é? É, mas aí a negada vai fazer com aquelas canetas de propaganda que é tudo fechado. Quando chega lá na prova, fica: ei, menino, não pode fazer com essa daí não, viu, bichão? É caneta de deputado, né? Tá, pronto. E os tiozinhos que ficam vendendo as Bics tinham vendido todas, mano, já, olha aí. Bem, é isso, curti muito ouvir vocês, principalmente pelo fato da mistura, sotaque, humor e nerdices em geral. Já a gente entendeu, Continue assim, pessoal. Aí ele manda um PS: o grito do Telos contra a barata é risada garantida do dia, né? E só de putaria, solta o áudio aí mais uma vez. Só tá assistindo o Wolverine Origem, tô assistindo. Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro, vixi, só uma barata zona aqui no meu quarto. Ei, mas tu gravou isso aí? Gravei. O cara já tem esse áudio aí numa pasta na área de trabalho, né, mano? Pois é, cara. E o pessoal aí do design, cara, dos ilustradores, façam aí uma ilustração do Manel com a cena da barata. Porra, isso é massa, cara. Essa aí eu quero ver. Próximo e-mail que vem de Bruno, @brun0, né? 20 anos, Fortaleza. Você é estudante de mídias digitais. Olha aí. Você é colega do Onofre. Pois é. Opa, Zilados, beleza? Dei mó valor ao Asila de vestibular e concursos, porque não tem como não se identificar com as várias situações da série Coisas Bizarras que acontecem na UES, que não devem ser poucas, né? Pois é. Sempre soube que é bastante comum animais invadirem os locais de prova. É isso, cara. Tu sabe que eu não sei nem o que é que ele vai dizer, mas eu já vi, mano, uma manada de bois, mano, correndo ali dentro da UES. É isso. Mas nada vai bater o puta susto que eu levei depois que uma vaca, mano... Olha aí, eu disse, mas a UES é cheia de vaca, mano. Colocou a cabeça dentro da sala e deu um mugido sinistro dos infernos. Bem no meio da hora que eu tava fazendo o gabarito, mano. É isso, cara. Tu já imaginou, mano? Tu tá aqui na prova fazendo gabarito, aí tu olha de lado uma vaca zona. O cara se lembra logo daquela cena da tourada do Chaves, né, mano? É, outra coisa que me deu uma raiva grande, especialmente em provas de concurso, é aquela sacolinha lacrada, cara, onde o cara tem que colocar os pertences dele durante a prova. Olha aí, mataria. Eu fiquei puto também uma vez, mano, quando eu fui fazer um concurso aí. É por isso que eu só leva a caneta pra não ter essa fuleiragem. O cara botando o celular do cara naqueles sacos de din-din, mano. É, mano, sabe por que ele desmagnetiza o chip, né? O cara perde o crédito tudinho. Na primeira vez que fiz um concurso desse, passei uns 5 minutos tentando abrir a porra da sacola, sem sucesso. Quando consegui, tive a proeza de ter visto o celular, carteira, relógio e o Diabo A4 decolando em direção à pista, mano. Ah, isso é comum, né? O cara sai da prova aí, bota naquela força, né, pra tentar abrir o saco, aí o bicho rasga de uma vez e sai tudo voando. Otária. Aí ele diz aqui que não perdeu nada, mas o susto e a raiva ficaram. Ele teve um aneurisma, né, nessa hora aí. Pra finalizar, peguei a mania de ficar falando: olha aí, mano. Esse bicho aí. No Ceará, normalmente a gente diz olha aí, mano, quando é uma situação bem inusitada. É tipo um sinônimo mais leve, quando o cara não quer dizer puta que pariu, né? O cara: olha aí, mano. Pois é, cara. E ele culpa que a gente, mas é mentira, que ele é de Fortaleza, Ceará, ele desde pet deve dizer isso aí, né? Continua com um bom trabalho, façam o já aclamado Histórias de Faculdade, né? Pra complementar a trilogia Histórias de Colégio. Pois é. Não, ainda vai ter um Histórias de Ensino Médio, mano, pra chegar na faculdade. Não, mas ainda tem que ter o de cursinho, porra. Tem histórias boas de cursinho. Eu tenho histórias loucuras, velho, de cursinho, mas isso aí é outro cast. É, pois é. E o próximo e-mail aqui é do Luiz Garavelho, 35 anos, São Paulo, capital, do Quadrincast. Olha aí, cara. Quadrincast que é muito foda. Olá, Zileitors, de novo mandando feedback a vocês. Primeiramente, tenho gostado muito das edições do cast. E só não comentei antes, porque o Quadrincast tem tomado muito tempo. Aí a gente conhece, né, cara, essa parada aí. É, mas a gente releva, mano. Quando o cara é editor de podcast, a gente sabe mais ou menos como é que é a rotina do cara. Eu aproveitei para ouvir os casts anteriores que não havia comentado. Falando do Azila Cast 41, Bruce Lee é um mito do cinema, cuja carreira meteórica ajudou muito para a lenda do mesmo. Não vi muito dos filmes menores dele, mas só o Operação Dragão já é muito superior a muitos filmes de pancadaria. E ele tem razão, cara, que apesar do Operação Dragão não ter muita luta, né? Mas quando tem... Quando tem é foda, cara. No Azila Cast 42 parece que o Halloween inspirou muita gente a falar de zumbis. A gente vai deixar o link aí embaixo de novo pro Quadrincast, que a gente gostou pra caramba, né, deles. É, e não é por nada não, mas tipo, eu gosto muito de quadrinhos. É, os caras têm uma qualidade absurda, mano. O cara dá uma olhada assim e pensa que os caras estão começando agora. Mas em nível de qualidade, em se tratando de quadrinhos, eu acho que não tem, sem exagero, na atualidade, nenhum melhor do que eles, não. É verdade, cara. Ou também não sei se foi porque o que eu peguei foi muito bom, né? Mas... É, mas vamos fazer um crossover aí. Gostei muito da abordagem, principalmente a teoria do apocalipse zumbi, que começará na Copa de 2014, velho. Se acontecer, a gente vai querer os créditos. Vocês estão de parabéns. Ele comenta aqui a parte do cast passado, né, do vestibulares. Uhum. Muito bom tema, com essas histórias do Enem, tendo problemas de novo. Fim de ano e os vestibulares chegando, as histórias são muito divertidas. E realmente sempre tem alguns perrengues. No meu caso, eu lembro que me inscrevi para 2 vestibulares que caíram na mesma data, mano. É foda. Um ia até o meio-dia e o outro começava às 13 horas. Só que eram bem longe um do outro. Resultado: terminei o primeiro o mais cedo possível, acho que 11h30, e saí correndo. Peguei um ônibus, metrô, ônibus de novo, e cheguei no outro muito em cima da hora, mas fiz a prova. Olha aí, velho. O cara é um ninja. Pois é, cara. Isso aí, ele diz aqui, somente com algumas bolachas do estômago. Olha aí. Esse era bons tempos, né, mano? Quando o cara era jovem, tinha um pacote de recheada, mano, o cara fazia miséria, né? Pois é, cara. Bom, agora fico ansioso para ouvir o que será o episódio 44, cara. E atendendo a pedidos, né? Mais um cast de 3 horas de duração. Esse daí tá quase um Senhor dos Anéis do Asila, né? Mas isso aí também foi porque pediram demais, a gente fazia cast de 1 hora e 1 quebrada aí. Aí vamos ver se esse molde de 2 horas, né, e tal, o pessoal fica... Vamos ver, né? pensam no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah. Eu tinha acabado de sair do meu terceiro emprego, né? Aí eu peguei e fui estagiar em um banco. Cara, quando eu fui ser contratado, o banco tava começando a entrar em reforma. E eles falaram, não, a gente vai passar aqui um tempo de reforma, tu vai trabalhar com a gente, mas tu vai trabalhar nesse caos mesmo da reforma com a gente, e a gente quer te contratar pra valer. Tu vai ficar estagiando por um tempo, depois vai ser contratado efetivamente. Mas tu ia trabalhar na reforma ou era no atendimento? No atendimento, eu ia trabalhar no atendimento do banco, tá entendendo? Do caixa, no boca, na boca do caixa lá. Não, eu ia trabalhar como aprendiz. Uh-huh. Como eu nunca tinha trabalhado com carteira assinada, e esse é meu primeiro emprego com carteira assinada, tá entendendo? Ei, mas uma curiosidade que eu tenho, os bancos só abrem às 10 horas, né? Uhum. Sendo que o cara chega 10 horas mesmo ou o cara chega mais cedo no trabalho? Depende, cara. Tipo, quem trabalha 8 horas chega mais cedo, 1 hora mais cedo e vai embora 1 hora mais tarde. 1 hora antes de abrir, 1 hora depois que fecha. Eu, com o meu horário só era 6 horas, eu chegava 10 e saía 4. Mesmo horário de abertura e fechamento do banco. Ei, mano, curiosidade que eu tenho. Vocês atendem bem devagarzinho de sacanagem, né, mano? Só não quero passar mais tempo na fila lá. É verdade, né, cara? Não, eu vou. Tipo, os caixas não atendem bem devagarzinho de propósito, não. É porque às vezes o cliente é quer muito. No treinamento, de a verdade, lá no treinamento o cara diz, rapaz, mas vocês dão aquela enrolada e tal. Não, a gente tem treinamento pra dar enrolada em algumas outras coisas. Tipo assim, cartão de crédito a gente enrola o máximo possível pra gente não atender, pro cliente fazer isso sozinho, entendeu? É isso. É tipo aquela história assim, tipo assim, cara, se ele pode fazer sozinho, pra que tu vai atender, mano? Diz que não dá, diz que inventa qualquer coisa, mas tenta não atender. Os caras diziam isso, mano, treinamento. Não, mas tu enrola lá e tal, não sei o que, aí tu não atende, é. É, agora tu sabe uma putaria que eu achei em Xeme, eu fui abrir uma conta recentemente num banco, aí eu tô lá e tal, eu fui abrir pro trabalho, que tinha mudado a agência bancária que o trabalho tava utilizando, aí eu cheguei lá pra abrir uma conta salário, A mulher me oferecendo o financiamento de uma casa, mano. É porque provavelmente ela ganha por comissão, cara. É, mano, o Manoel aí, esse bicho foi abrir uma conta salário hoje, aí esse bicho, mano, bem ligeirinho e tal. O cara demorando 2 horas, mano, ali no banco. Mas, cara, porque, tipo, tu foi hoje? Hoje é o quê? Hoje é dia 8, não? Hoje é dia, tá lotado o banco, cara. Cara, mas eu nem peguei a fila, não. É 8, mano. É porque faz 30 hoje dias. Hoje é 9, seus cabeças de pica, mano. Cara, tipo... Pra começar a história, hoje é 9. Segundo, eu nem peguei hoje a fila, não, mano. Pra começo de história, hoje é sexta-feira. Vocês estão tudo errado, velho. Não precisa, não, macho. O problema é só o sistema lá mesmo, que é um pouco lento, eu acho. Fiquei, sentei lá na cadeira do mal lá, aí o doido me atendeu, aí eu dei o documento lá pra ele, aí ele ficou lá escrevendo, aí demorou pra acabar ele cadastrar lá na parada. Aí é que ele é lerdo, tipo, no lugar onde eu trabalhava, a galera era eficiente pra caralho, mas tipo, por exemplo, lá tinha 3 caixas à amostra, mas só tinha 2 caixas pra atender, então, tipo, não tinha nem enfeite. E tipo assim, começou, a agência tava toda normal, tá entendendo? Tudo funcionando normalmente, só que quando começou a reforma, começou tipo assim, vão, perderam a área especial, aí depois perdeu outra área, e no final, sobrou só os caixas eletrônicos e eu dentro do banco, saca? É isso. Ei, mano, mas tu saiu do banco, porrada de dinheiro nos bolsos, né, mano? Vai dar aquela putaria. Tu é doido, né, mano? Não, cara. Mas tipo assim, cara. Aí tipo, tinha eu atendendo e lá dentro tinha um superior meu, porque eu não podia deixar o pessoal da obra sozinho, tá entendendo? E ele era um superior de nível alto lá e tal. Aí eu ficava lá dentro vendo o pessoal trabalhar e eu ficava lá fora atendendo o público. E o pessoal chegava puto, lá, caralho, o banco não tá funcionando. Dia primeiro e meu salário, como é que eu receber? Eu, não, minha senhora, tendo você aqui no caixa. Não, o caixa é o caralho! Eu quero ir pro caixa lá dentro, o caixa eletrônico não serve, não presta. Aí, tipo assim, cara, nessa putaria, eu quase morri 3 vezes. É isso. Tu era xingado à torta e à direita todo dia. Fudeu meu braço, cara, numa das vezes que eu quase morri. Furei minha perna. Cara, no primeiro dia, começaram a mexer nos ar-condicionados, eles iam tirar os ar, né? Os ar na central de ar. Aí, tipo, ele botou num canto, só que ele fez merda e furou a porcaria de um cano que começou a vazar gás pra todo canto. Ixi, aí, não, mas o gás não é perigoso, o gás do ar não é perigoso, não. É. Aí, tipo, aí meu patrão... Não, tranquilo, o gás... Comparado ao resto, tava light, cara. Foda foi que eu tava na parte de baixo e ele tava tirando lá em cima. Aí o meu chefe subiu, chegou lá em cima e deu um maior esporro no cara. E ele deu um chute, no, tipo assim, um bicudo no ar. Aí o ar tava bem na pontinha, a porcaria do ar caiu e passou assim a um dedo do meu braço, cara. Assim, chega, cortou uma parte do meu braço e caiu, cara. Ele fudeu com minha blusa e caiu no chão, cara. E pum, você é um dedo de mim, cara. E olhei... Porra, a blusa, mano. É putaria. Minha blusa, cara, era aquela blusa de botão de manga comprida. E, cara, ele passou e rasgou a blusa, cara. A manga da blusa foi pra merda, cara. Ela rasgou toda. Pra merda, cara... Cara, eu olhei assim, em estado de choque. Aí eu olhei pro meu braço, quase que eu fiquei rico, mano. Se essa porra cai no meu ombro, eu processo o banco, porque não botou pra trabalhar em lugar perigoso. Processo meu patrão, porque chutou aquela porra, e processo a empresa que botou acusado lá. Caralho. Mas essa cicatrizona sinistra aí no teu braço, eu tinha processado, mano. Ele só assim, só arranhou meu braço, cara. Passou bem de raspão assim mesmo. Porque um... doido, mano. Tinha que ter feito igual aqueles filmes americanos, mano. Outro dia eu tô aparecer com um estabilizador de pescoço todo quebrado. Né? Eu ia morrendo aqui. Que tal? Dizer isso aí também. Esse escudo do pescoço aí é putaria demais. Já devia ter feito uma dessa aí também, eu concordo. Não, eu mais foda não é nem isso, cara. Mais foda é que eu trabalhei nesse banco 7 meses. E tipo, e quando eu entrei, já tava tendo a reforma, já tinha começado a reforma. Quando eu saí, não tinha terminado a reforma ainda, cara. Tava 7 meses de reforma, cara, essa porra. Ei, mas esse foi o teu primeiro trabalho, né? Não, cara, tu é doido. Isso aí eu já tinha trabalhado numa reca de emprego antes. Uma coisa que eu percebo ali nessa parada de primeiro emprego e tal, é que sempre no primeiro emprego o cara leva um fumuzão violento, mano. Puta que pariu, viu? Cara, às vezes eu tava com o cliente no caixa eletrônico e de repente o caixa eletrônico travava tudo, tá entendendo? Que foi isso? Que porra foi essa? Que foi isso? Não, mas de verdade, mano, tu só diz assim, vixe, senhora, estamos inoperantes. Aí tu virava as costas e ia-se embora. É tipo assim, quando eu entrei, eu pensei, cara, não, banco, eu vou tentar. Porque assim, na época que eu entrei, eu não sabendo o que eu queria. Então eu pensei assim, não, pode ser que eu trabalhe com essa área. Então eu vou me empenhar, porque pra mim ficar aqui é moleza. Os caras do banco não tão nem aí, né, mano? Os caras tudo, tá chovendo, beleza. O banco ficou sem funcionar, cara. Só tava funcionando mesmo os caixas eletrônicos. E tipo assim, começou assim, ó. Não, começou não funcionando a área VIP, depois foi pra área de consignado, depois foi outra área que foi a área onde fica de espera, aí ficou só os caixa, só o lugar dos caixa mesmo, aí depois... Ô, banco! Cara, e ficou tipo assim, ficou só os caixa eletrônico, depois funcionou só dois dos caixa eletrônico, depois reduziram o teto, cara, e botaram um teto de madeira em cima do... Pô, baixo do teto. Tem impressão que é o BB alguma coisa aí nesse banco. É o BB, né? Um tal de BB aí, né? Não é não, cara. É o banco do Satã, morra. Puta merda. Pô, tu vai trabalhar pra uma parada islâmica, mano. Tem Fortaleza e quer que tudo dê certo, mano. Cara, era patético, porque cada vez o local de trabalho ia reduzindo, cara. Eu pensei que no final ia trabalhar dentro de um caixa de sapato, cara. Porque até o teto eu não tinha mais, mano. Eu levantava o braço, cara, e encostava no teto. E olha que eu não sou alto, cara. Putaria. Não, mas agora essa parada aí do primeiro emprego e tal, estaria naquela época que o cara não tem emprego, né? Que a filosofia do cara é o cara, vixe, mano, trabalhar deve ser massa porque o cara pode comprar altas coisas, né, mano, e tal. O cara pode finalmente comprar todos aqueles mangás ali que o cara sempre sonhou em ter, né? Ó, cara, que quando você fala essas coisas me dá uma tristeza, porque eu sou tipo... Eu me sinto tipo Michael Jackson, porque tipo, o dinheiro todo... O dinheiro todo que eu ganhei ficou pros meus pais, cara, eu não tenho porra nenhuma. Ah, pois é, aí quando o cara arruma um emprego, aí o cara muda totalmente a filosofia. O cara, puta merda, mano, trabalhar é muito paia, mano. Eu me lembro que o primeiro emprego, mano, que eu fui foi um fumuzão violento demais, mano. Que eu só recebia o vale transporte, os caras ainda estavam me roubando o salário ali. Tu me contou, já contou isso no cast, não contou? Pois é. Já contei no cast de desemprego ali. E por isso que eu saí desse trabalho. Mas ali no começo foi fumo demais, mano. Tu é doido. O cara entrava no emprego, era fumo. Aí o cara entrava e outro era mais fumo. Aí o cara já é isso, mano. Putaria é essa, meu cara? Arruma um emprego aí só fumo, mano. Já é isso. Para de fumar, pô. tu sabe que em escritórias sempre tem esses estereotipos, né? De pois é. Tal. Tipo, sempre tem o cara que é o filho da puta, né? Que o cara é do mesmo nível hierárquico. O pessoal, mas esse bicho quer fuder todo mundo, mano. Eu já conheci muitos assim, viu? Aí o nome dele é filha da puta, é. É essa putaria mesmo, é tipo uma equipe de anime, mano. O cara tem sempre ali o filho da putazão ali, que é o babacão e tal. Aí tem o puxa-saco, né? Toda empresa tem um puxa-saco. Cara, mas negócio de fumo. O meu primeiro emprego foi um dos maiores roubados que eu já me meti em toda a minha vida. Apesar de que foi lá que eu conheci uma ex minha, que é aquela que eu já comentei, que foi a que vendia produto sex shop. Pra tu ter uma ideia dos lugares que eu andava por causa da porra desse emprego, cara. Era vendedor porta a porta. Não, tu é doido? Na beira-mar, cara. Era vendedor de carne de mercadorias do baú. Vixi, isso aí é massa, mano. Que foi que ela introduziu em ti, mano? Cara, eu trabalhava tipo de OPC, que se chama. Que era tipo assim, eu... Oh, boy. Não, cara. OPC, mano? Nós fomos a terceira maior armadilha da beira-mar, cara. A gente só perde pras prostitutas e pros ladrões, cara. Tipo, ei, mas tu era um daqueles caras que fazia arrastão, é? Falar, porra, é não, mano. É aquela galera que fica na beira-mar, cara, chama a porcaria do turista pra ir conhecer o hotel, entendendo? Aí, tipo assim, só que tipo, a gente fala assim, não... Tu vai conhecer o nosso hotel, tu vai ganhar de graça um jantar, entendendo? Aí o turista fica, cara, de graça. O turista na hora, de graça tem injeção na testa, né, cara? Aí eles vão. Só que quando chega lá, eles têm que escutar 2 horas de palestra pra poder ganhar a porcaria do jantar, tá entendendo? Você que era aquele esquema que vocês botavam esses bichos pra dormir, levavam as carteiras, ó. Agora tava essa... se vestindo de mulher, mano. É dessa putaria aí, mano. Na terceira empresa que eu entrei, mano. Eu trabalhei na perto esquina com a BR-116, mano, que é uma avenida. Avenida não, né? Uma estrada, mano. Aí lá, mano, era tipo uma marcenaria zona e tal. Aí o cara trabalhava com Corel, né? Eu já sabia mexer muito com Corel e comecei a trabalhar lá, mano. Aí no primeiro dia, mano, de trabalho, o cara disse assim: ah, mano, tu fica aqui e tal, vou ter que dar uma saída. Aí tu me espera que eu vou voltar pra fechar a loja. Aí eu, beleza. Aí eu aqui, aí deu 4 horas, aí o cara não veio. Deu 5, aí o cara não veio. Deu 6, aí o cara não veio. Eu, puta que pariu, mano. E na BR-116, mano, o perigozão, mano, que quando escurece, fica fudeu, tipo... né? Fica tipo interior, mano, o cara não vê nada. É a hora que saem os lobos, né, no meio da rua. É a hora do zumbi, né? Começa a sair coisa até do chão, cara. Faz pra te perseguir. É verdade, mano. Tu ficou puto que tu ia perder o Yu-Yu. Teve dias ali que eu fiquei com muito medo, mano. Porque o cara ia pegar o ônibus na BR, mano. E começava a anoitecer, mano. O cara, puta merda, mano. Chega logo, mano. Essa porra de ônibus. Mano. Essa porra aí não vem, mano. É tipo aquela cena de filme, né? Escuridão vindo... Aí eu, cadê o ônibus? O ônibus chega bem na hora, sabe, de uma vez, pra fugir da escuridão. E o barbaço era que o cara via um cara de bicicleta assim, aí o cara, puta merda. É agora, né? Tchau, celular. Já ia espirrar o celular, né? Agora é que fudeu, o cara assim. O cara já pegando o celular, deletando aquelas fotos das ex-namoradas nuas, né? E o mais é putaria, velho, porque a parada de ônibus era num matagalzão violento, velho. Bicho, o mano, cara pra quiser, te matar era bem rasinho, ó. O cara quisesse me matar e jogar o corpo lá no mato, mano, era bem ligeiro. É, mas ele era uma empresa de extração de cana-de-açúcar. Aí beleza, o cara deu 5, o cara não veio, deu 6, o cara não veio. Aí 7 horas da noite, mano, o telefone toca. Ei, mano, daqui a meia hora eu tô aí. Ô, puta que pariu, mano. E depois disso, tu ainda ia pegar o ônibus, né? Pois é, velho. Deu tu, ele não ia te deixar em casa, né? Aí o cara chegou lá e, não, me atrasei um pouquinho, né? Um pouquinho, baitola. É pra porra, cara. Mas esse cara era meio louco, né, mano? No primeiro dia de trabalho, na teoria, o cara nem te conhecia. O cara, não, mano, fica aí com a loja e tal, mas qualquer coisa... Qualquer coisa tu grita, né? Se fosse, tu tinha procurado a escritura do imóvel e botado no teu nome, mano, desse tempo aí. Nesse dia aí, mano, indaguei e dormi na empresa, mano. Não dava não, mano. O cara voltou. Era época foda, viu? O cara fazia literalmente qualquer coisa pelo trabalho, né, mano? Pois é, mano. Não, mas ali foi putaria. E o dono dessa empresa aí, mano, o bicho era ignorante, mano. O bicho ignorante, acho que foi um dos caras mais ignorantes que eu já conheci na minha vida, mano. Foi esse bicho. Ignorante e sem pontualidade, né, também. Pois é, mano. É, mas quando tu chegava tarde no trabalho, esse bicho achava ruim, né? É, pois é. Os dois caras, o sócio e o dono da loja, os dois tinham a chave, né, e os dois andavam de carro. Aí os caras me deram a chave, mano, da empresa pra me abrir, mano. Eu vim de ônibus, mano. O cara tendo que pegar um ônibus 5h20 da manhã, mano, pra poder ir pra lá. Os caras tudo motorizado, mano. O cara ali, andando ali de ônibus, mano, pra poder abrir a loja. A negada gosta de avacalhar com a cara do negro, né? Eita, eu acho que tu foi avacalhado. Por que tu não disse que tu... Por que tu não pediu o carro emprestado pra abrir a loja? Ah, beleza. Agora me pergunta se é pior esse trabalho do Joel ou ser vendedor de Kinect. Porque são duas coisas muito falhas, né, cara? Aí, aptaria. De Kinect? Mas tu sabe que o Kinect, que ele se vende quase que sozinho, né? Porque é igual o carnê do baú, né? Que ele fala, não, o carnê do baú se vende sozinho, você só tem que levar de casa em casa. Não, porque deixa eu te dizer, a gente foi recentemente numa mega história de informática aqui, eu, Joel Suc e o Telos. Aí assim que a gente entrou, mano, logo que você passa a porta da loja, já tem um Kinectzão lá, né? O mais massa foi o Kinect, né? O Manel passou na frente do Kinect, esse bicho tentou escanear o Manel. Aí o Kinect perguntou, mas você está bêbado? Não, eu pensei que ele tinha passado o Barney na tela, aquele do Simpsons. É isso que é legal, o cara vem passando, você olha pro lado e vê só um bonequinho igual a você, né? Você é assim, vixe, mano. Massa, aí você volta e começa a se mexer, ao boneco também. E isso a vendedora só olhando, né, do outro lado e tal. Só que tipo, a vendedora, mexe, a vendedora, viu, mano? Aí dentro. É o mais legal, mano, que intuitivamente o Kinect botou um avatar mulher, mano, pro Manel. Ei, né, só que o avatar se mexe depois de tu 2 segundos, né? Tu se mexe, 2 segundos depois ele vai se mexer. Não, tu acha, tu sabe que na hora que a gente testou, eu achei até bem tranquilo, assim, não... Eu achei que tava mexendo de acordo com o que eu me mexi. É porque tu tem um delay, mano. É. Agora, esse negócio aí dos horários, mano. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei, eu acho que uns... Os 3 ou 4 primeiros anos da minha carreira profissional, eu nunca trabalhei, mano. As 8 horas seguidas, eu sempre trabalhava ou 4 ou 6 horas, mano, estourando. Tá vagabundo mesmo. Ó, o doido, mano. Isso aí se chama qualidade de vida, mano. Aí eu me lembro. Vagabundo, Otária, qualidade de vida. É, tu continuar com esse raciocínio aí, o Joel vai ficar com raiva de ti, viu? Por quê, mano? Porque ele, rapaz, sofreu com sua porra mais de 8 horas e veio outro dizendo que só fica 4. Eu revoltado, mano. Nesses empregos do Neto, cara, existe. Tipo, tem um amigo meu e da Lilith, que é o Defesa, que... O nome do cara é Defesa? Sabe o que eu achei massa, mano? O Defesa aqui na dele. Aí deve ser putaria quando aparece o ataque, meu irmão. Tipo, o Defesa, cara, ele tem, o trabalho dele ele ganha por trabalhar 4 horas. Só que ele trabalha 1 hora, 1 hora e meia no máximo por dia. Defesa é bom, viu? É o Defesa, meu. Defesa é do mal, mano. Que afinal é o Defesa, né? Então. Não, mas é. Aí vamos dizer, eu já tava acostumado, mano, justamente como eu disputava, com esse negócio de qualidade de vida, mano. Porque, tipo, o cara trabalhava um expediente e tinha um resto do dia todinho, tal, ou então a manhã inteira, pro cara, sei lá, estudar. Vagabundar, mano, só falar outra coisa, mano. Uma coisa assim. É. Aí eu sei que quando eu entrei no meu emprego atual, também foi desse jeito. Com 6 horas, a maior tranquilidade do mundo, o cara tinha tempo pra tudo. Até que mudaram uma lei aí que não podia mais, o cara tinha que trabalhar as 8 horas seguidas e tal. Talvez é isso, mas que inferno é esse, meu cara? até 5 horas da madrugada, mano. Que porra é essa? 5 da. Aí, mano, o cara começa a ver, mano, por que é que o pessoal no comércio, mano, trabalha estressado que só uma porra, mano. É foda de sair de casa. 7 da matina, mano. E isso é a vantagem, mano. No dia que eu tiver uma empresa, eu vou empregar isso aí. Porque, tipo, se tu tem uma empresa 8 horas, mano, tu sempre vai pegar o horário do rush, né? O cara sai de casa entre 7 e 8 horas. A porra do trânsito toda parada, ônibus lotado, não sei o que e tal. Isso aí é foda, viu, mano? Literalmente o inverno. E quando tu sai, mano, vamos dizer, o pessoal deve sair entre 5 e 6 horas da tarde, é outro inferno, mano, porque é todo mundo saindo ao mesmo tempo, é um gargalo. Aqui em Fortaleza, mano, é o que eu digo pra todo cristão que eu vejo, mano. O gargalo. É, como é que se diz? Principalmente por ali onde o Joel, se o Telos trabalha, vamos dizer, se tu sair do trabalho 6 horas da noite e tu tem que pegar ônibus, é certeza tu só conseguir entrar no ônibus 8 horas da noite. Não, mas aí na época que eu trabalhei indo de ônibus, que agora eu tô indo de carro, né, direto, agora na época que eu tava no meu outro emprego, antes desse agora atual. Tu é doido, mano. O cara saía 6:30 da tarde. Eu acho que eu nunca vi um ônibus tão lotado na minha vida, mano. Quando eu via aqueles ônibusão, eu passava o primeiro lotado. Meia hora depois passava o segundo lotado também. Eita porra, mano. É uma loucura muito grande, porque como eu tô dizendo, se eu fosse empresário, eu botava o horário de expediente da negada, de, vamos dizer, de 9:30 até 7:00, 7:30 da noite, porque era uma pela outra, mano. O funcionário ganhava mais qualidade e voltar pro trabalho e tal. Não sofria chegar no trabalho sem estresse. Vocês estão reclamando de ônibus lotado, cara? Eu pego o Topic pra ir pro curso, que é a pessoal daquela fábrica de mulher feia, cara, tá entrando, cara. E, tipo, vem fábrica gente na feia. Janela, cara. Onde é que o diabo de fábrica é essa, mano? Fábrica de mulher feia, mano. Eu me ligo com essa mulher feia aí, mano. Cara, vem gente no teto, cara. Gente no teto, sem brincadeira. É foda mesmo. Eu acho que a única pessoa que dá maior valor a esse negócio de top pick lotado é o Manel, mano. Não, é mano. Falou o negócio de top pick lotada é o Dima, porque esse bicho fatura, né, em cima disso aí. É verdade. E eu já tá sócio majoritário aí dessa porra. É o dono da linha agora. Não, que lotada essa porra aí. Não, tu sabe que tem isso, né? O Jim atualmente, esse bicho que fiscaliza a linha da Topic. Aí se a Topic não for com a suspensão bem baixinha, esse bicho é... É porque assim, ó, quem supervisiona ganha uma quantidade por cima, o motorista e o trocador também ganham uma quantidade por cima. Eu sei que o trocador ganha 10 centavos, se eu não me engano, por cabeça. E pro troco, né, mano? Não, pro troco ele ganha reais, cara. Não, vai passando aí que tá sem troco, né? Já eu te dou, não sei o quê. Mas você pode despedir do dinheiro, cara. Nunca vai ter vez. Aí a Topic passa por cima de um buraco, o cara só escuta aquele barulhinho da gaveta cheia de moeda. Cara, e não, que diabo é isso aí? Ah, mas vai passando aí, aí o pessoal abre espaço aí lá pra trás e tal. Putaria. O barulhinho da gaveta aí foi. Eu não sei como é que é outros estados, pô, mas aqui em Fortaleza, foda, o transporte alternativo, mano, é animal mesmo, mano. É o mal da nossa cidade. O pior que você. Não, o pior que você tá dentro, tem aquela placa assim, ó. 12 sentado e 22 em pé. Deve ter uns 50 em pé no mínimo, cara. E vou ter aquela placa. Aquela placa ali é que dá raiva, né? E o pior de tudo que o cara vai trabalhar de manhã, né? Porque o cara pega essas porra lotada. É, mas botaria que uma vez eu tava lá e a mulher, o motorista, não cabe mais não. Aí é o cara, né? Cabe só mais um, aí entrou bem seco. Aí a mulher bota na tua cabeça, fala na puta. E o foda não é nem isso, o foda é como vem lotado, e quando quebra lotado e vem outro lotado atrás, aí junta uma lotação com outra, cara. É, eu volto pra casa, mas com essa porcaria dessa aí, né, dá não. O O foda é quando você tá se voltando pra casa, mano. Aí que não tem jeito, é o jeito de entrar, mano. O cara tá indo pro trabalho de manhã, ó, o ônibusão lotado, mano. O cara morrendo de sono, calor, aí multidão, mano. O cara dentro do ônibusão lotado, aí o cara chega no trabalho todo amassado, né? Aí o cara, vixe, meu irmão, já foi isso aí que aconteceu contigo, mano? quando eu trabalhava no banco, cara, eu tava indo uma vez pro trabalho, cara, aí a porcaria do ônibus quebrou, no meio da Francisco Sale. Aí quando quebrou, cara, a gente teve que descer e esperar o ônibus. Só que tava na época de chuva, cara, e água no joelho, cara. Onde tava a porcaria do ônibus e chuva direto. Aí eu cheguei no banco, cara, todo molhado. Mais foda dele. Aí as velhinhas tudo gritando, né? Foda, foi nem isso, foda. Foda que minha blusa era branca e eu entrei. Aí meu patrão, ei, tu vai aonde? Eu falei, vou no banheiro me enxugar. Ele, não, volto lá atrás, vai ajudar o pessoal, cara. É, ele lançou um olhar sensual, né, pra ti, porque tua blusa ficou transparente, né? Cara, macho, ar-condicionado no máximo, cara, e eu todo molhado, ajudando o pessoal, cara, e meus lábios roxos, cara, dedo... Vai morrer, caralho. Até que pariu, cara. Se tu fosse garçom, o cara não desse gorjeta, mas tu cuspia na comida dele. Se eu fosse estagiário, eu cuspia. Acho uma coisa foda aqui em Fortaleza, é no começo do ano, na época chuvosa, mano. Porque tu é doido, mano, chove muito, além da cidade não ter estrutura, né, pra comportar a chuva forte. Eu matarei isso, mano, porque dá uma neblinazinha, mano, a cidade já fica alagada, mano. É isso. Quando eu tive que descer no ônibus chovendo, a pessoa sabe, em água no joelho... Eu não tava dizendo metaforicamente, não. Era no joelho mesmo, cara. Não tem pra onde correr, não. É no joelho, cara. E olha que o Jota foi pivô da seleção de 89 de basquete aqui de Fortaleza. Aí tá valendo, né? Qual foda, mano. Porque quando o cara acorda de manhã, mas chitar aquele pau d'água, o cara já fica sem coragem de sair, mano. Aí o cara fica no ventiladorzinho, velho. Pois é, mano. Aquele ventão frio, mano. O cara, puta merda, mano. Cara, assim. Até o ar-condicionado, cara, fica mais gostoso. Parece que tem mais umidade o ar, cara, quando ele gela, cara. Trabalhar, né? O cara pensou assim, meu irmão, como é que eu... Aí isso aí que é foda. Aí o cara queria coragem, né, pra sair e tal, aí... É, mas foi trabalhar nessa porra e tal. Pior que o cara dessa esse... Porra, velho. Mas o bom, cara, é que você pode mandar aquela velha desculpa. Não, cara, eu cheguei aqui uma hora e meia atrasado porque tava chovendo. Não, isso é uma coisa certa. É o consolo do cara, o cara. Não, eu vou trabalhar, mas eu não sei que horas eu chego, né? É. O cara liga logo pro chefe dele, né, pra avisar, né, vou chegar atrasado hoje. O chefe do cara com a vozona de sono, né? Eu também, né? Cara, não, é porque eu vou chegar meio tarde. Que horas são? Porra, liga de madrugada. Não, mano, 9. O cara, vixe, não, mas eu tô chegando, mano. Tu chegar primeiro lá, tu liga o ar-condicionado, tá? Tu me lembra que foi uma história agora, mano, que eu trabalhei como professor de informática. Aí foi num dia que eu fui um dos mais vagabundos da história, mano, porque no dia eu tava dormindo, mano, eu esqueci o despertador. Aí os coordenadores tudo ligando pro meu celular e tal. Aí eu lá dormindo, né, o celular no silencioso. Aí eu acordei 9 horas da manhã, da noite, eu ia dizer. Caralho. Mas desse jeito tinha saído com o Manel pra fazer. Aí eu tinha bebido igual a ele, né, cara? Aí beleza. Aí o cara ligou de novo, aí eu atendi, sendo que eu botei o celular bem pertinho do ventilador, né? Só pra dar aquela maracazona e tal. Só pra o cara ficar com a voz do Darth Vader, né? Pra ficar mais... Eu não, tô aqui saindo de casa, hein? Só o coordenador, mentira, mano, tu ainda tá dormindo, tua voz zona aí rouca, mano, já vê isso aí. É, o cara disse, tu tá na frente do ventilador, porra. É, agora o cara fez esse negócio da voz rouca, isso é putaria demais, porque, vamos dizer, todo mundo lá no trabalho, quando o cara vai faltar, o cara dá uma ligada, né, pra dizer que vai faltar e tal. E normalmente quando o cara vai faltar, ele já acorda mais tarde, porque sabe que vai faltar, né, que não vai precisar pra trabalhar nem nada. Aí quando o cara liga, mano, com aquela vozona grossa de quem acordou agora, o cara que atende já pensa que o cara tá passando mal mesmo, né, o cara. Eu tô aqui, tá ruim, acordei agora, não sei o quê. Cara, eita, porra, mas tá mal mesmo, né, mas toma um melzinho aí e tal, não sei o quê, aí beleza, pode ficar em casa. Mas massa que isso aí deve ser a visão do administrador, né? Que a visão do trabalhador normal, o cara sabe que o cara tá dormindo, velho. E o administrador também sabe, ele só finge que não sabe, né, cara? Que o cara tá... O cara te atende, tu fala assim, ei, cara, eu tô doente aqui, cara, vou ter que faltar hoje. O cara... Beleza, aí desliga aqui, filha da puta, vai voltar de novo. Tava dormindo até tarde, após vendo aquela porcaria daquele filme até tarde. Uma coisa que é certeza, mano, é exatamente o contrário que o Jota faz. Se eu sair de casa, mano, deixa eu ficar todo molhado, mano, levar aquele banho inesperado, né? O cara vai saindo. Aí o cara sai de casa assim, o céu tá limpo, né? E tal. Aí o cara dá uma caminhada e dá aquele toró de uma hora pra outra, mano. Bah, o cara. Fica todo molhado, mas só o caldo, é certeza voltar pra casa, mano. Tipo, não vou trabalhar desse jeito nem a pau, mano. É tipo aquela cena do Pato Donald, né? Ele tá saindo de casa, ele olha pela janela e o solzão muito doido, né? Macho, isso aí é comum comigo, mano. Nesses 4 primeiros meses do ano, mano, que chove direto. Macho, ó, pelo menos esse ano teve uns 4 ou 5 dias que aconteceu isso aí, mano. Eu tentei sair de casa e me molhei. Aí chega naquele ponto que tu já tá, vamos dizer que tua meia já tá só o caldo, mano, que tu olha assim. Ah, dá não, voltar pra casa aqui que esse pau d'água aí tá foda. Pau d'água aí tá foda. Agora de desculpas, mano, o cara vai faltar e tal e dá aquela ligada pra dar desculpa, mas isso é engraçado demais, mano. Porque tá, tem uma galera lá do trabalho, mano, que esses bichos gostam de tomar uma, né, e tal. São os reis da desculpa, né? Colega, um estagiário lá do trabalho, mano, que esse bicho, mano, em tese, né, é até comum esse bicho dar uma ligada, dizendo que não vai porque tá doente, mas ele chegando da farra, mano, morto de alegre. Aí já é diferente, né, em vez do cara ligar todo, ah, não sei o que, tô morrendo e tal. Aí esse bicho liga numa animação e é, mano, não sei o que, mano. Foi, não, mano, tô de barriga aqui, né, vomitando direto, dá não. Esse bicho, é putaria, mano, que o cara tá tão louco, mano, que ele não bota nem a mão no telefone, né, pra dar piadinha com o cara, com o companheiro dele de farra que tá lá aí. Aí, mano, os caras tão acreditando, ó, é. Tem um cara lá que eu não vou dizer o cargo dele porque é putaria. Mas esse bicho sai mais cedo do trabalho, né? Esse bicho, não, mas vou ter que sair aqui umas 3 horas e tal pra resolver uma parada, né? Beleza, mas vai lá. Aí, mas dá umas 4:30, mas esse bicho liga calibrado pro cara. É, mano. É, mano, vou pra cá, tá animado que só. Aí, aquele sonzão alto da gatinha manhosa, né, Truan? Aí, bicho, mas tu disse que ia resolver uma parada. Ah, mas deu certo, não. O carro quebrou. Vem pra cá. Esse bicho lá gritando, uma mó putaria, velho. É, mano, eu já vi uns caras indo trabalhar de ressaca, mas é putaria demais, mano. O cara apareceu, mano, na empresa, com as olheiras zona muito doida, mano. O cara assim, o cara parecendo uma caveira, mano. O cara dando aí de abeça aí, mano. Foi o que tu fez ontem. Não, mano, tava fazendo sei o quê, sei lá. Tu sabe que ressaca é putaria, porque, meu irmão, mas teve esse mesmo cara, mano, que liga lá pro trabalho com as desculpas Zona Federal da Farma. Quando esse bicho inventa de trabalhar na segunda, mano, é sinistro demais, mano. Esse bicho chega lá, mas dá aquela ressaca do cara suando frio, mano, todo se tremendo. Esse bicho fica andando estilo ali a múmia do Chaves, mano, se liga. Bota os braços pra frente, mano, e dando uma tremida assim. O cara assim, macho, lá na minha sala, eu sou meio calorento. É dois ar-condicionados, mano, no 18 direto, mano. A sala fria que só uma porra, mano. Aí esse bicho senta lá meio assim de lado, mano, na cadeira, aí esse bicho dando um gemidozão, mano. O cara, bicho, o que foi? Não, calor doido, mano, aqui, mano. Calor, mano, o que tu tá sentindo aí? Não, tô sentindo aqui um calor, mano, nas pernas e tal. Esse amigo meu, mano, que ele ia trabalhar de ressaca às vezes, mano, era putaria, porque esse bicho já tinha olheiras naturais, né? Era olhando pra ele anda, assim, né? Tipo assim, cara, é uma merda trabalhar porque, tipo, quando tu vai se dar com o público, tu não pode estar de óculos, tu não pode estar com porra nenhuma, tá entendendo? E cara, e pra terminar de fuder, eu tenho um astigmatismo, cara, num nível muito avançado. Então, cara, qualquer luzinha, cara, ferra com qualquer coisa que eu tenho dentro da minha cabeça, cara. É um dor de cabeça infernal. Aí, tipo, cara, quando eu ia trabalhar de ressaca, eu comprei um pó, eu passava pó no olho pra o olho ficar mais claro e o olho ficar... Não, mano, pó pra deixar o rosto mais claro. Aí, ao invés de passar no rosto todo, eu passava só no olho. Maquiagem. Dava pra disfarçar, cara. Maquiagem, mano. Comprar maquiagem, né? Esse bicho é nervoso mesmo, viu, esse Jota. Achei de negócio de flag, mano. Cara, o segredo do trabalho não é você trabalhar bem, é seu superior achar que você trabalha bem. Teve uma época, mano, que um amigo meu tava trabalhando junto, um do lado do outro, né? Assim, aí o cara do computador lá e tal. Difíceis, né? Um computador pra duas pessoas. Era um pra cada um. Putaria, mano. Computador pra dois, mano. Aí a gente descobriu um jogo, mano, chamado Animais, mano. Um jogozinho de ninja e tal, o cara pega umas moedinhas, passa das fases. Jogo de ninja é foda. Aí o cara, vixe, meu irmão, jogozão massa, mano. Aí a gente combinava, cara, a gente, não, hoje a gente não vai trabalhar não, não sei o que, vamos ficar só jogando aqui o Animais e tal. É... Olha o nível do cara. Tu imagina o que eles faziam, né, cara? Que tipo de trabalho devia ser isso? Que teu chefe, cara... não te ouça, né? Hora Pois é. Aí o cara sempre fazia essa putaria, ficava um de vigia, a outro jogando. Não, tá de putaria, mas você lá na sala ficava um cara no computador, outro cara na porta. E o cara ficava, tá vindo alguém também? Não, tá vindo ninguém não, vai, joga aí. É. Porra, mano. Aí que inferno, cara... viu, mano? Levei um chefe, abre os programas. É o nível da vagabundagem alto grau aí. Né? E o mais massa, velho, que nessa mesma empresa, véio, tinha um vendedor lá que toda segunda-feira e quinta, véio, esse bicho ia trabalhar de ressaca, mano. E é o mesmo da olheira zona lá do mal. É o panda, mano. É, o pandazão. Aí teve um dia, mano, que esse bicho trabalhava com vendas, né? Direto com cliente e tal. Era putaria demais, mano. Ele tava no computador aqui e tal. Aí o cara, pra frescar, né? Dava frescada nele, ia lá e... Ei, mano, já bem isso aí, mano. Aí ele falando com a voz toda grossa, né? Ah, mano, não sei o quê, mano. Aí, mas já bem isso, mano. O que foi que tu fez, mano, na noite passada? Aí na hora que o chefe tava vindo por trás dele, esse bicho ficou... Esse bicho ficou puto, né? Porra, mano, tava bebendo, mano, tô aqui de ressaca. Aí o chefe olhou assim, aí, como é, mano? Como é? Aí, o cara virou assim, aí, não, não sei o quê, vou ter que atender o cliente, mano, falou, mano, não sei o quê. Vou nessa, né? Pois é. Tão me chamando, pera aí. Agora, mas chefe influencia muito o ambiente de trabalho, mas sabia? Influencia. Ah, se não tivesse chefe, cara, era estagiário comendo estagiária. Os subchefes, nenhum ia trabalhar. Quem era pra estar trabalhando tava vagabundando em algum lugar. Porque assim, mano, o cara tem um chefe que o cara respeita, o cara, é, beleza, o cara respeita e tal, o cara não faz putaria no trabalho. Agora tem uns que é muito putaria, velho. Eu tive uma que o cara trabalhava, ele e a mãe dele, na empresa. Aí tava todo mundo lá, a sala era uma sala, e tava, aí trabalhava todo mundo junto. Ninguém era de ninguém, né? Ele sentava assim na mesa, aí ele dizia assim: ai, mamãe, não sei o que, vamos aqui atender o cliente. Aí todo mundo assim, Não era viado não, né, esse cara aí, mano? Mas ele fingia bem, né? É, negócio de pica na arruela, isso aí. Esse bicho aí é aquele goleiro do time do Telos, né, mano? E existe o cara que tu fala assim: cara, se não fosse no trabalho, esse cara é meu amigo. Mas aqui no trabalho, esse cara é um saco. Tinha um patrão meu, cara, que tudo que ele gritava era: ah, manda esse cliente filha da puta e tomar no cu, cara. No meio, sabe assim, no meio dos clientes. Era massa, pô. O cara assim... Aí o cliente reclamando: não, não sei não. O que, o meu extrato, cala sua boca. O problema, cara, é que tipo, o cliente tava dois passos dele e o cliente fingia que não escutava o cara, e o cara gritava olhando pro cliente: manda o cliente tomar no cu, sabe? O cara, sempre que é em banco, o cara tem que chamar o cara pelo nome. O cara: ei, dona Isabel, ela resolveu, vai tomar no cu. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos assim. É porque o cara tem um patrão que é ignorante, só uma porra, mano. Trabalha todo mundo tenso, mano, na sala. Tinha um patrão meu, cara, que ele era tipo assim, eu fui até inclusive quando eu era OPC, que ele chegou, ele era tipo assim: cara, você não pode fazer nada de errado, entendeu? Ele era patrão todo sério. E tipo, todo mundo levava o trabalho a sério. Só que tipo, quem conhecia ele sabia que ele era legal, mas só levava o trabalho a sério. E tipo, entrou uma novata que ela não conhecia o patrão e era o primeiro dia dela. E ele falou: olha, ninguém aqui pode subir sem trazer casal, tem que trazer o casal, você pode vir aqui fazer qualquer coisa se vier com casal. Vixe, mas aí é massa, viu, meu cara? Swing aqui pode subir, não pode subir ninguém. Não sobe ninguém. Porque a gente trabalhava pra um hotel, tinha que levar o casal e tal, aí tipo... Hotel? Pro hotel, mano. Pro motel não, cara. É, mas aí tu também se achava o Coronel Nascimento, né? Os caras, sei ninguém vai subir nessa porra, mas tu ficava fazendo aquela parada com a mão, né? Assim, rodando. Aí, tipo assim, cara, aí ela entrou e não subiu. Só que, cara, ela ficou, segurou tanto, cara, que quando foi na hora de ir embora, ela não conseguiu segurar, cara, e mijou nas calças, cara. Caralho, puta que... Cara, ela saiu, cara, a calça dela alagou da parte de baixo toda até a perna, cara. Ah, tu pegou ela, mas depois disso aí, é verdade. Não, peguei não. Pegou, mas é verdade. Peguei não, porque a recepcionista do hotel, eu tava namorando com ela na época, então se eu entrasse agarrado com outra, era foda. Swing? É doido, mano. É, não, mano. Pois aí ia dizer, né? Tu tá agarrado com a mijada? Sei o que, mano. Imagine a briga, né, cara? O pessoal cria um misticismo em cima do chefe, mano. Uma coisa que eu aprendi, mano, o chefe é um ser humano normal, mano. É, pois é. Esse bicho não é divino nem porra nenhuma, não, mano. A diferença, bicho, é que esse bicho trabalha muito menos e ganha mais, mano. É aquela velha história dos papagaios, né? O cara que fala assim: quanto é que custa esse papagaio, cara? R$5. É o outro. E esse outro papagaio? R$5. Esse daqui do meio? 10. Por que esse aqui custa mais, não? Porque ele é o chefe, né? Bicho, é o chefe dos papagaios, né? Ele deve ser doideira, velho. Esse bicho é mais gordo, né? Assim. Esse bicho veio de terno, né? Eu trabalhava de terno, cara. Não, tu sabe que lá na empresa tem um cara que trabalha de suspensório, né? Suspensório, puta que pariu, mano. Só bora bom, mano. Tu é fã dele, né? É doido, mano. Se eu tivesse uma empresa e o cara fosse trabalhar de suspensório, cara, eu ia mandar ele fazer toda a contabilidade da empresa, cara. Porque eu fico imaginando ele com aquele bonezinho, com óculos assim de fundo, batendo numa... Se eu te disser que ele trabalha com esse bonezinho aí que tu tá imaginando. Bonezinho do Mario, né? O bicho trabalha de suspensório com esse mesmo bonezinho. O cara seja nos anos 20, né, cara? Ele sempre faz aquela parada do cara esticar o suspensório e bater nos peitos. Esse bicho aí é o rei da piada erótica, mano. Ficaria. Mas tu te dando uma sacanagem, mano. Esse bicho aí, bicho é o senhor das piadas de sacanagem, né? Sempre. Ele já tem um pra lá de uns 80 anos, eu acho, uma parada dessa. É, mano, é por isso que ele usa ponto suspensório, mano. Na época dele era novidade. Aí, mano, fui ter o aniversário desse garotão, né, e tal, mano. Aí, mano, fizeram o bolo desse bicho em formato de mulher, mano. É maravilha. É, negar de sacanagem, né? Fulanão, mano. Pega aí a vela, e a vela tu bota onde tu quiser, né? Esse bicho olhando assim pro bolo, aí coçando o queixo. Cara, já imagina, né? Onde é que ele enfiou a vela? É, mas uma parada que eu acho nojada. O cara fica vindo porra no meio do trabalho, mano. Isso aí é putaria demais. Não, mas o pior que chegar, não, ele cara, chega. Tá ali em plenas 10 da manhã, mano. O cara vai ficar naquela porra até 3 horas da tarde, sei lá. O cara vendo um pornozão lá, mano. Não. Acho um negócio meio escroto também, viu? Não, mas foda, cara, que ele chegava e falava, vem cá, e chamando todo mundo de um por um. Aí chegava todo mundo no computador, olha aí, ó. Aí ele pegava o vídeo, eu fiz ontem essa daqui com minha mulher. É, mano, tu sabe uma merda foda? Tinha um cara lá na sala, mano, que esse bicho recebeu um e-mail, né? E o computador dele era ruim que só uma porra e tal. Aí esse bicho recebeu um e-mail assim, mano, nem Ayrton Senna comemorava assim, né? Não, vou abrir aqui o PowerPoint e tal. Meu irmão, mas era um vídeo de um pornozão lá sinistro, mano. Aí na hora da putaria, mas o computador travou, mano. Aí ficou a tela lá parada no meio da putaria. Desligava. E o cara segurando o botão e não desligava. Esse bicho desligou o monitor, né? Aí, não, mas desliga o estabilizador. Aí era um no break, mano. Aí esse bicho segurava o botão pra descarregar, mas o bicho tava com a bateria cheia. Aí, bicho, mano, agora eu came on a flatbed. One time for all, let's get this straight. How you measure a rapper? What make an MC great? Is it the sales 20 mil? Is it the cars? Bentleys? Is it the women? Jada? Is it the money? Please. Mr. Clean. Vocês já trabalharam naqueles fast food? Não. Não, ó, mano, tu sabe que no começo de carreira, mano, eu era doido pra trabalhar naquelas porra, mano, que eu imaginei que devia ser um tipo, o cara naquela geração de assistir filme de sessão da tarde direto, né? O cara, ah, meu empregão massa e tal. Minha ex-noiva e minha atual já trabalharam em alguns fast foods, cara. E tipo, no que elas trabalharam, cara, é muito nojento, cara, o que elas contam. Cara, sabe aqueles copos que você bebe qualquer coisa? Não sei não. Qual o copo que o cara bebe qualquer coisa? E tipo, qualquer copo, você pode ser de milkshake ou pode ser de beber refrigerante, qualquer um. Se você não amassar e quebrar, eles pegam a bandeja, tiram os copos de dentro, jogam o que tem o conteúdo da bandeja fora e pegam os copos lá e botam pra você beber de novo. Isso é lenda urbana. Não é, todas contam a mesma história. Todas. Puta merda. Só porque o cabo quebra, lava um copo de plástico, não vai matar ninguém, não. Tipo, ô Manel, a minha ex, que era recepcionista do hotel, ela trabalhava 4 horas de manhã e 4 horas de noite. Então, no meio da tarde, ela ficava o tempo todo no hotel. E ela, às vezes, ficava ajudando qualquer coisa. Tipo, se ela não tava sem fazer porra nenhuma, ela ia ajudar alguém da copa, tá entendendo? Olha aí, mano, que sacanagem é essa que botaram o horário da mulher pra ser de manhã e à noite? Que é os horários que vem mais gente, tá entendendo? Como é os horários que chegam mais gente, é os horários que mais precisam dela. Na copa, e no hotel, eles lavam o copo, eles lavam. Lavam, botam álcool, passam de copo em copo o álcool, depois lavam de novo. Melhor método do cara lavar é o cara passar álcool e tocar fogo, mano, no copo, mas fica bem lavadinho. Agora no hotel, mano, eu acho que eles botam tipo uma água quentinha, né, não, mano? Que quando o cara pega o talher, esse bicho tá meio quentinho assim e tal. Não. Ali não é não. Ali é porque fica perto da comida. Vem quentinho por causa do sol, né? Cara, no fast food, com certeza, eles não lavam desse jeito. Então, tipo, cara, é imundo, porque tu não sabe quem colocou a boca, tá entendendo? O cara passa só uma aguinha, né, e tal. E eu digo mais, a minha ex-noiva era completamente desastrada, e tipo, ela contou a história dela na época que eu namorava com ela, que ela derrubava, tipo, sanduíche no chão, aí ela ia lá, apanhava, cara, e colocava de volta, e ela apanhava o patrão dela olhando, aí ela, o que que eu faço? Bota de volta, ela botava de volta e tragava. Ah, mas o grande coisa, o cara pode comer lá, vamos dizer, eu trabalho lá, eu posso comer, tipo, 15, quantos sanduíches eu quiser. Não, pode não. É tipo, elas dizem que ao invés de você receber o vale-refeição, você tem a refeição lá, né? Eles te dão alguma coisa de lá pra você comer. É, mano, porque eu acho massa aí. Se lá fosse, não, mano, mas tu pode comer quantos sanduíches tu quiser, mano, aí vale a pena. É só tu pagar, mano, pode comer quanto tu quiser, porra. É, pagando, tem a graça do de graça, mano. Mas existe a vigilância sanitária, doido. Não pode ser assim, não, também. Não pode ser um caos, como você tá dizendo, não. Então, o cara da vigilância chega lá, mano, esse fast food. Aí o gerente diz assim, mano, mas sente aqui, mano, coma esse sanduíche. Mas se eu te disser que eu só vi vigilância sanitária no seriado da Grande Família, mano. Não é por nada que meu pai não come comida de fora, ele só come. Olha aí, a voz da experiência, mano. Acredita aí no pai do Manel. O resultado disso, mano, é que dentro da tua casa o teu pai é o único cara que tem um físico atlético. Pega né? O que é que ele diz quando tu vem com aquela coxinha zona muito louca pingando óleo? Bora dar um bom valor, baixo. Aqueles lanches da galera da bicicleta, mano. Caralho, mano. Ali é o lanche do Simpson, né, cara? O cara passa na parede e a parede fica invisível de tanto óleo, cara. Aí ele fica perturbado, ó, mano. O moleque chega com aquele bicho ali. Aí, ah, meu filho, você tá comendo isso? Se eu comer uma parada de salgado desse aí, é certeza eu ter azia, mano. Puta merda. Mas tu sabe que tu é adepto desses bichos também, né? Tem azia todo dia. Sabe por que tu é? Porque tu come o salgado da véia ali, mano. Tu trabalha ali, é do mesmo jeito. Salgado, mano, da véia ali todo emplastificado, mano. Bicho isso. É aquela... Olha, cara, ali esse salgado aí, cara. O que acontece? A véia faz, bota na mão, bota dentro do saco e tampa, cara. Não tem germe nenhum, não. Só o germe da mão dela, né, cara? Coisa que eu achei fantástica, mano, depois que eu comecei a trabalhar, é justamente esse ramo de trabalho que eu nem sabia que existia, mano. Do pessoal que vai de empresa em empresa oferecendo lanche, né? É, tem esses caras. Quando eu comecei a trabalhar, eu achei impressionante isso. Eu tava aqui na sala e tal. Aí da fé bate o cara na porta e dá, mano, balas, balinhas, jujubas, amendoim. As balinhas, né? Até depois de um tempo bate, não, mano, salgado com refrigerante. A galera tudo incorre, né? Os caras, vixe, mano, salgada. Os caras tudo comprando lá e tal. Aí, sei lá, depois de um pedaço, aí chega a mulher, marujinho, pardal, não sei o quê. E era um negócio organizado, mano. Por exemplo, a mulher que vendia, a garota, né? Porque era uma jovem senhorita que vendia salgados e refrigerantes. Era tipo... só o filé, né? É qualquer uma, né, cara? É uma não, é só de qualidade, sendo bonita. Aí a menina dizia que era uma empresa mesmo, mas vamos dizer, elas tinham as empresas que elas tinham que ir e tal, levava o salgado, vendia. Isso aí é um ramo de trabalho, mano, que, vamos dizer, vive em função das grandes empresas, mano. Sabe que esse negócio das bicicletinhas, mano, tem morte, né, no meio? Porque esses caras já têm as áreas deles, mano. É. Cara, eu tô lá com a tua bicicleta, mano. É mesmo, é. Isso aí é bem pensado também. Mas, ó, tinha um professor meu, mano, que esse bicho dizia que quando ela era mais novo e tal, a situação era apertada, esse bicho era vendedor de chegadinha, mano. E o cara veio com aquele triângulozinho aí. É, mãe disse que o mercado de chegadinha, mano, em Fortaleza era tenso, mano. Tu chegasse assim na rua, mano, que já tivesse o vendedor de chegadinha do ponto, mano, o cara só correndo atrás de ti, mas com a tábua prego na ponta, mano. Mas teve um local que eu trabalhei, cara, que o cara vendia cocada, mano, de vários sabores, mano, e era foda, hein? É, o Hélio fazia aquela putaria da gravatinha. A vacina? É, do cocada, mano. A gravata subia. Esse bicho dizia, calma, cocada. A gravata descia. Não, mas era... Nunca vi isso, mano. Que porra é essa? Não, tu tá de putaria. Tu nunca viu a parada do cocada, mano? Não, cara, nunca. Não, pô, bota aí agora. YouTube. Ele dizia, calma, cocada, calma. Humorista cocada, bota aí. Eu trabalhei numa empresa como design de interiores. Antes de eu entrar nessa empresa agora, que eu tô atualmente, na parte de trás, onde ficavam os montadores, na parte de trás da empresa, tinha uma árvore, uma mangueira zona gigante, né? Sempre tinha fruto, né, na mangueira. Aí sempre que anoitecia, mano, vinha uma porrada de morcego. Né, manga? Aí, pois é, os morcegos são tudo gordos já. Aí os montadores ficavam lá, né? Agora, o chefe do bando desses morcegos morcego aí que deve ser irado, viu, mano? Teve um dia lá que o cara tava saindo, era de noite, aí ficou uma porrada de morcego voando, né, na mangueira, pra pegar as mangas e tal. O cara sentiu só aquele tapazão na bochecha dele. Ah! O cara caiu, mano, era um morcego, mano, bateu na cara dele. Aí o morcego saiu voando meio torto, assim. Esse aí era o chefe, mano. Aí os caras pediram, ei, mas abre tua mochila aí pra ver o que é que tem. Daí tinha uma manga, mano, dentro da mochila do cara. Puxa, o morcego é policial, achou o cara, ó, que tava roubando a manga. Eu ouvi dizer que o Manel puxa saco da empresa, né? Não, isso aí é verdade, puta que pariu. Foi o que me contaram, cara. Tá doido, mano. Mas o Joel também é, mano. O Joel só não quer assumir. Não, é isso, mano. Tu não era um revolucionáriozão que nunca ia se curvar o sistema, não sei o quê. Mas eu digo que eu dou maior valor à empresa. Eu sempre disse isso desde o meu irmão, o dia que eu entrei lá. E que putaria é essa de tu se oferecer pra polir o carro do chefe, mano? Aí dentro. A putaria foi da discussão lá do... Tava esse bicho, mano. Ele fala todo bem rápido, assim. O chefe final lá. Ah, mas então chama ele de Speed Gonzalez, mano. Se ele falar rápido... O chefe Speed lá fala todo rápido, mano. Aí ele... É, o bicho é comédia, mano. Ele faz uma pergunta pra você. Que porra de nick é esse, mano? O chefe Speed... Aí ele... Como é pronto, mano? Vou usar aquele link lá daquele doido lá, mano. O... Como é? O seu que fala claro com o meu nome dele, mano. Na praça é nosso. Vai de embora, meu chefe. De mesmo. O Manel tá loucaço, cara. Essa hora, cara, já tá bêbado, cara. Não, mano, o deputado é o não sei o que fiofó, mano. É o explicadinho, mano. Deputado fala claro, uma coisa assim. Vai lá. Eu sei que esse bicho pergunta uma coisa a alguém, mano. Aí ele fica, e aí, como é que a gente vai resolver isso aqui? E aí, como é? Isso antes do cara responder, né? É, ele fica todo tempo interrompendo, mano. Você vai falar, ele, hã? E aí, como foi? E aí, sabe, todo tempo, mano. Não cala a boca, baitola, mano. Aí uma vez ele tava lá na sala, né? Aí tava eu no meu computadorzinho lá desenhando e tal. Aí entrou o filho dele, que é parecido com ele, assim, dessa putaria de hein? Perguntando, sabe? Aí chegou os dois conversando. Não sei o quê, blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl bom? Me interrompendo direto. Aí ele foi... Hein? Vamos? O quê? O quê? Vai? Hein? Vai? Aí só ficou... quero ver, eu volto. Aí ele chegou aí, e aí, como é que a gente resolveu isso aqui? Aí, não sei não, vamos ver aí, tá, vamos parar pra pensar aqui, hein? É, vamos ver aí, peraí. Eu, e aí, vem, aí. E aí? Aí ele, não, eu tô começando a fazer aqui e tal, aí ele, abençoa, arruma uma semana que tu tá conversando, mas que porra é essa? Aí eu falei, passado, tu disse isso, mano. Aí eu fiquei lá, né, na minha. Aí teve uma hora que ele começou a discutir sobre um conjunto, mano. Conjunto de, pra, de fechar, de, como é, ferragens. Conjunto de ferragens para a porta, sabe? Aí o conjunto de ferragem, mano, era para uma porta, né? Então, para um armário, teria que ser dois conjuntos. Aí ele, que porra é essa, mano? Toda montagem vem essas, esses conjuntos tudo errado, mano. Toda vida falta um, dois, três conjuntos. Toda montagem, que merda é essa? Aí ele, não, é porque tá errado. Botaram o conjunto. Mas essa porra não é um conjunto, mano. Aí ele, não é um conjunto. Conjunto é se tivessem dois... saquinho pra um armário. Um conjunto pra um armário faz parte, faz, são dois saquinhos. Aí ele, tu tá ficando é doido, baixão. Um saquinho pra duas portas. Ele, não. Aí ficou os dois discutindo, né? Pô, chama aí, mano. Tem que, aí, dizer, como é, tem que dizer como é a discussão. Como é? E aí? Vai, pode. Aí ele, ah, pois botaram lá, botaram errado lá no almoxarifado. Aí ele, puta que pariu, mas chama lá, chama a Zé Martins lá, e foi chamar a mulher responsável, né? Aí quando chegou lá, ela, minha filha, eu tô com problema aqui, ali, urgente, minha filha. Toda a vida essas montagens daqui saem errado por causa dessas porras desse conjunto. Foi o que você escreveu lá? Aí ela botou conjunto para armário. Ela disse, não, eu botei conjunto para armário. Mas minha filha, um pacotezinho não dá pra um armário, não. Eu preciso de 2 pacotes pra um armário. Aí ele, não, tu precisa de 1 pacote pra um armário. Aí ficou os 2 batendo boca nessa porra. Aí ele teve uma hora, acho que ele chegou aí. Aí o filho dele, mas tu precisa de 2 pacotes. De 2 pacotes pra um armário. Aí ele se confundiu, ele tacou o saco na porta aí. Pá, puta que pariu, mas eu não quero ver da armário com a porta, não, cara. Aí eu me segurei, mas aí nessa hora eu fiz assim, ó. Esse bicho gritando que armário com a porta é baú, né? Aí eu olhei por lá, não tinha ninguém olhando pra mim. Eu abaixei a cabeça, aí fui lá pro banheiro. Me esguelando de rir lá dentro do banheiro, mano. E outra vez, mano, eu tava lá, aí eu tava desenhando as cadeiras, os móveis dele, né? Aí eu ia, pegava uma prancheta, alguma coisa pra anotar, ia lá na fábrica mesmo, perguntava as medidas e tal, né? Tirava as medidas do objeto, do móvel e voltava pra desenhar, né? Ia 10 vezes, voltava 10 vezes, essas putarias, né? Ficava indo voltando pra pedir e tal. Aí uma vez, mano, eu tava ouvindo o som, aí na hora que eu tava passando pela sala, eu fiz uma dancinha lá. Não, mano. Ele faz um moonwalker, mano. A cara do Thor, esse bicho do nada sai fazendo moonwalker. Mano, eu fiz a dancinha do Michael ali, foi bem na hora. Aí bem na hora ele entrou dentro da sala, mano. Aí ele, porra, seu baitola, o moonwalker não é assim, não. É assim, mano, mostrando. Aí eu fui e cumprimentei ele, né? Assim, só com a cabeça, né? Mas tu deu o gritinho do Michael também? Não. Aí eu passei direto. Aí sentei no computador, fiquei meia hora lá sentado desenhando. Aí surgiu outra dúvida, eu tive que levantar pra perguntar de novo, né? Uhum. Aí na hora que eu vou passando, aí ele, o que você tá fazendo? Aí eu tô desenhando. Você tá desenhando o quê? O que você tá fazendo? Eu tô vendo você rodando demais aqui dentro. Deixa eu ver aí, né? Foi olhar, mano, dentro no computador. Olhar assim pro monitor aí, viu a cadeira lá, né? Aí eu tô lhe vendo muito passeando aqui dentro, andando direto assim pra baixo. Que diabo é isso? Eu trabalho aqui sentado, você fica, eu só vejo você andando. E você dança todo torto, né? Aí ele dizendo, eu só vejo você andando e é dançando também, que porra é essa? Aí eu, não, rapaz, eu tava só, eu tenho que fazer, pedir as medidas, aí eu não deixo nem acabar de falar, mano, quando eu ia dizer, né? Eu tenho que ir lá pedir as medidas e tal, aí ele interrompe a pessoa, não, rapaz, eu tô gostando disso, não. Eu vou logo avisando que eu não tô gostando, não. Você só fica andando, não sei o quê. Rapaz, seu pai tola, né? Eu tenho que pedir as medidas. Aí ficou eu e ele batendo boca, né? Rapaz, mas eu tenho que fazer. Tenho que pedir as medidas pra desenhar. Não dá pra desenhar sem as medidas. Não, mas eu tô só avisando que eu não gosto de... Eu não tô gostando, não. A única coisa que eu gosto de ouvir é a produção. A zoada do teclado aí batendo, alguma coisa você produzindo. Reclamação, eu não gosto de ouvir, não. Aí tu ferra aquela tan-tan-tan-tan com teclado, né? Aí eu fiquei na minha, né? Aí quando foi mais tarde... Chegou a demissão. Não, chegou 3 dias depois. Tu foi demitido por isso? Sei lá, mano. Claro, porra. Tu tá no teu escritório, mas tu vê teu projetista dançando louco no meio do pátio, mano. Porra. O que tu vai fazer? Eu tenho uma história boa de banheiro. Nossa, cara, uma história boa de banheiro. Da empresa que eu trabalhei, tinha uma mulher que trabalhava no financeiro, né? Aí beleza, tava todo mundo lá. Você quer dizer que ela trabalhava dentro do banheiro, ó. Aí beleza, tinha 3 banheiros, só que ficava na parte dos montadores, né? Ninguém gostava de usar o banheiro dos montadores. Preconceito porque... foda, né, mano? Só porque os caras são chineses, mano. Puta que pariu, mano. Porque elas não gostavam que achavam sujo, né? Não achavam que não tinha nada. E o banheiro que tinha dentro da loja era um banheiro bonito, uma pedrazona de granito, papel de parede na parede. A mulher entrou dentro desse banheiro, dentro da loja. Aí beleza, né? Foi lá, saiu e entrou na sala dela, do financeiro. Aí uns 10 minutos depois, a gente só sentindo aquela catinga. Aí, puta que pariu, mano, diabo é isso? Mataram um rato, né, mano? Um cavalo aí, mano. É, vai, tu vê o nível de delicadeza dos teus colegas, né? Ah, mas tem um cavalo aí. A menina já não sabia mais colocar uma cabeça, né, cara? Aí beleza. Aí outra mulher foi entrar lá no banheiro, aí ela saiu fazendo aquela parada com o nariz, assim. O olho lacrimejando, né? Ela... Puta que pariu, velho. Puta, né, mulher ali. Porra, oh, quem foi que foi fez isso aí no banheiro? Os caras entraram lá pra ver, né? A bosta zona... A bosta zona irada, mano, assim, dentro do... Irada, parei. Pera aí, o banheiro era unissex? Não, era. Ah, já ia falar, caralho, os caras são curiosos, né? Ao extremo, né, mano? Todo mundo olhando assim, vixi, meu irmão. Ô, parou, velho, olha a bosta, mano, como é que pode, mano? É isso que eu tô no ambiente que a negada diz, vixi, mano, tem um cavalo, os caras passam tudo, mano, pra ver uma atração no banheiro, mano. Eu estaria. Que detalhe que o Theo foi demitido por uma dancinha, né? Imagina se o chefe dele fosse o chefe daí, né? Aí o cara olhando assim, vixe, meu irmão, como é que isso saiu da mulher, mano? E tal, mano. O bicho tinha uns meio metro, mano, assim. Caralho. Tinha pretão. É, vocês são foda demais, viu? A mulher pediu as contas, né? Da empresa. É, os caras tiveram que chamar os montadores, mano, pra poder quebrar na vassoura, mano, porque a bicha não descia. Aí eles olham assim, ô, oh, senhorita Serafina, que porra foi essa que você fez, hein? E ela, mano, onde é que tava nessa situação, mano, o pessoal do financeiro? Ela tava lá na sala do financeiro normal. Tá ligado, tá uma gargalhada. Era uma bola e tal. E os montadores. E o tema foi esse: os montadores. Ei, mano, tu viu o tamanho da merda que a Serafina fez, cara? Traz a serra, né? Os caras gritando. O cara vê, né, mas essas lojas de móveis e tal, projetado, o cara pensa que é um ambiente fino, né, e tal, é uma putaria dessa. O fino é, não é o que define aí nessa história, é a bosta. Agora, o cara tem que falar disso aí, velho. Os eventos mais massa, mano, é esse negócio de trabalho, é esse negócio de pegação de piada, viu, velho? Putaria. Aí o cara tem que traduzir. O que é piaba? É um peixe pequeno, mano. Piaba é um peixe sem... É, no popular todo mundo conhece como um peixinho tal, que existe realmente. É, mas conta aí na filosofia do teu pai, o que é um cara pegar piaba. Em que momento eu falei isso, Piatinho? Isso, mano, que foi teu pai que inventou esse negócio de pegar piaba. É o meu pai que inventou, não, mano. É. Não foi meu pai que inventou, não, doente. Meu pai também foi o cara que inventou o fogão a gás, né? Costumo falar, mano. Não disse isso, não, mas ele é doido, mano. Oh, aí eu só sei que... Sendo que aí é um peixe pequenininho e tal, que tem por aí e tal, não sei o que, bebê. Sendo que aqui... Eu acho que no Ceará, não sei se tem em outros cantos do Brasil aí, mas por aqui eu conheço pegar piaba, é aquele sonozinho que o cara pega ali por um minuto, ou 10 segundos a 5 minutos, sabe? Não, tá, pô, aquele pegar mico. Piaba é aquela hora que o cara tá assim, olhando pro nada, né, e tal... O cara tá olhando pro horizonte. Aí de repente, macho, o cara, a cabeça dele dá aquela caída pra baixo, assim, que o cara fecha o olho. Pronto, aí você acorda de uma vez, aí, vixe, vixe, não sei o que, ninguém olhou. É justamente aquela velha soneca em segundos ali, que o cara deixa a cabeça cair assim de uma vez e o cara volta assim, e o olho vai baixando bem devagarzinho, né? Aí a sensação do momento lá na empresa, mano, todo mundo pega piaba, ó. Eita, mano. Aí é o senhor piaba, galera. É o dele de senhor piaba. O Manel aí, mano, todo dia, mano, quando a gente entra na sala, mano, eu olho pra cara dele. Piaba é putaria, mano. Eu olho pra cara do Manel, mano, esse bicho tá com a pálpebra do olho assim, toda baixa, mano. Não, mas esse bobeto aí eu chamo de só na meia luz. Tá só na meia luz ali, entendeu? Só... Esse bicho estilo chinês, você. Ah, putaria, baixo. É que... Não, mas sinceramente, baixo, eu achei que eu trabalhava no senhor, não é? O chefe do mal ali, mano. O chefe final ali, mano. Eu peguei altas piabas lá, mano. Foi uma piaba zona doideira, baixo. Que eu dormi sentado assim, mano. Quando eu abri o olho, mano, o filho dele na minha frente, ó. Aí ele, que é isso aí, mano? Perguntou, né, pra mim, que é isso aí? Eu não tô pensando no desenho, ó. Tá refletindo, ó. É, tá pensando o que fazer. Teve um dia aí que eu peguei uma piaba zona na reunião, não foi tão... Na reunião? Mas... Ah, cara, caralho, cara, mancada não, demais, mas... viu? Em plena reunião, macho, em reunião de zona, todo mundo lá, macho, tá, deu umas 12 pessoas, macho, aí eu choro, só a cabeça balançando do lado do outro, parece que tá rebendo essa porra, mano. Eu doido, velho. Uma coisa aí, tô só fazendo o teu... Né, Théo? Eu estaria. Só sei que uma vez ou outra eu tava. Você tava de lado do Joel aí, olhava pro lado, aí lá estava o Joel de olho fechado. Olhando assim, ó, fica com a cabeça. A cabeça parada e olho fechado, aí eu começava a rir, mano. Mas aí tu tem que dar um créditozinho aí, mano. Porque a reunião... mais engraçado, é pro sai do meio, mas não tem negócio de crédito, não. Não, mano, porque a reunião foi sexta-feira, porra. Sexta-feira o cara é editando, passando a madrugada editando, mano. O dia mais massa foi que eu comecei a rir, aí eu ia tirar a foto do Joel pegando a piada. Ah, mamãe. Tá doida. Aí a mulher percebeu, a mulher que tava sentada lá foi dele, né? Ela, menino, tá rindo de câmbio, tu tanto ri, eu me segurando pra não rir mais ainda, né? E o Manel que se passou por louco, né? Porque ele tá... Aí a reunião, cara, que inferno, né? É um cara rindo todo louco do lado, pegando o celular, mirando no outro, o outro cara dormindo. Não, eu quero dizer, pois é, mas a gente só tem esses dois caras aí desenhando, né? Aí e a mulher começa, não, menino, tá rindo do quê? E o cara lá falando e todo mundo cagando pro cara, né, mano? O Joel abre o olho assim, aí faz só o... Faz só a risadinha dele, ó, otário, ó. E ninguém viu ele cochilando, cara? Não, mas eu vi o donozão do mal olhando três vezes pra ele, aí eu não sei se... Porque o cara dá aquele supapo, né, pra frente, o cara abre o olho, aí eu vi, mas esse bicho olhando pra mim... É, macho, mais massa é que eu tava aqui pensando no desenho, né, então. Tava refletindo sobre novas ideias da empresa. Mais comédia é que o Joel, quando tava o soluzão do mal, macho, aí ele fica pegando as piabas, aí ele abre o olho, aí ele balança a cabeça assim, macho, tipo aqueles cachorros molhados, fica balançando a cabeça. Cachorro molhado, ó. Aí o cara fica pensando que ele tá ficando doido, mano, porque do nada o cara fica se balançando. Eu faço a mesma coisa do Joel. Se eu cochilar assim, cair um pouquinho pra frente, cara, eu viro a cabeça e fico girando, porque você perde o fundo. Não, se o cara balança a cabeça, parece um doido, mas indo girando, né? Virar um zumbi, a porra. Não, mas tem umas horas que o sono vem loucura demais, mano. O cara do segura não, mano. É, mano, sono é um negócio da peste, viu, mano? Ora, porra, vocês passaram a noite toda virando, mas fazer putaria, velho. Aí no outro dia não tem como mesmo, não. Eu já tenho mancha de praxe. Amanhã vai ser regra. A piaba zona vai troar solta. A gente tá terminando até cedo, mano. Eu acho que a gente deve ir embora, viu, Gel? Senão. É, mas porque eu e o Theo, a gente achava que era só nós dois, né, que pegava piada. Aí teve uma mudança que a gente passou pra outros computadores. Aí a gente sentou em locais diferentes, né? Aí antes vocês sentavam juntos? É. Era um do lado do outro, pô. Aí, mano, o cara que tava do meu lado, esse bicho vendedorzão, eu olhei assim de lado, esse bicho com o olhozão baixo. Ele começou a baixar o olho assim, aí começou a dormir, né? O cara olhando assim, aí esse bicho. Ei, mano, esse bicho. Acordou uma vez assim. Agora esse doido aí pegou a piaba do lado do Joel aí. E o outro foi a menina também que trabalha, ó, baixou lá. Aí, o doido do financeiro aí, pelo dentro da sala, eu ouvi só ele dizendo, eu ouvi, né, que eu tava de costas. Aí eu ouvi só ele dizendo, é esse, minha filha, tá dormindo. Aí, que empresa é essa, pô? O cara tá dando vocês tudo assim, se segurando. Bem, né, cara? Quatro funcionários que não dá uma. É por isso que as empresas privadas estão desse jeito aí, mano. Não tem como, não. E teve um dia, velho, que o irmão do Manel levou a gente de carro. Eu, a namorada do irmão do Manel, o Manel e eu dentro do carro. Aí trabalho, né? Aí de manhã, mano, cedo, mano, cara morrendo de sono. Aí eu comecei a fechar o olho. Aí a mulher da frente começou a fechar o olho e começou a dormir também. Aí o Manel do lado começou a fechar o olho e dormir. Aí o irmão do Manel olhou assim pra trás, aí olhou pra mulher e todos três dormindo, mano, dentro do carro. Esse bicho, ah, mano, vou estacionar aqui e tirar um cochilo também, né? Putaria demais, ó, esse negócio de pegar piaba. A putaria nas vezes que o Manel pega piaba, que ele vai caindo de lado, você. Não, mano, negócio de cair de lado é contigo, viu? Nem estica, não. Eu nunca caí de banda, não. Agora eu já vi tu caindo, viu, chão? Joel aí, mano, eu achei que ele ia se largar na mesa, mano. Ele eu já ia botar a mão no ombro dele assim, cutucar pra ele parar de descer, porque ele começou a descer pro lado direito, mano. Aí na hora eu comecei a rir também, né? Sendo que tu cai pra frente, pô. É o que eu já vi, mano. Realmente não é pra sentir, não, então. Doida. Eu tô imaginando o Manel assim, dormindo sentado, né, e tal. Aí esse bicho abre só um olho aí, olha pra um lado, olha pro outro. Aí tem ninguém olhando, aí volta a dormir. É, mano, sabe qual é a minha má sorte, se bem dizer, mano? É porque a minha mesa, mano, fica de frente com a gerente, mano. De tela com a gerente. Aí toda vida que eu pego uma piabinha, ela pode estar ali me bizoiando, mano. Ei, porra, mas ontem tu pegou piaba na frente do chefe, mano. Pô, não foi, macho. Foi osso, macho. Foi bem na hora que o Joel tava lá, tu também tava na piaba, viu, bicho? Ah, doido, mano. Sendo que tu tava lá atrás, né, distante. Eu tava mesmo na frente dele, mano. Aí eu tava lá na frente do cara, mano. Ou melhor, ele que veio pra minha frente, né? Eu tava no meu computador, sendo que eu tava fazendo bem pouquinha coisa, mas eu fiquei sonolento, né? Fiquei ali e tal. Mas isso aí é na hora que o cara tá renderizando, é que o cara espera o computador renderizar e tal. Aí o cara começa a dar aquela caidinha pra frente, aí... É, mano, teve uma história aí que o Theo foi no banheiro e depois de 2 horas vocês foram lá, esse bicho tava dormindo, mano, na privada. Aí dentro, eu tava lá na frente. Aí eu fiquei. Aí o bicho pegou uma piaba, né, agora, só pra... Tá me irritando. Aí... Eu fui, mandei. Eu sou nolerdozão ali, macho, tal. Ai, meu Deus, brigando com o sono e tal. Aí eu fui mandar a mensagem pro Joel só pra frescar. Ai, uma piaba justamente agora, mano. Eu olhei assim, vê esse bicho olhando aí, caindo meio pra frente. Eu sou guerreiro.